007. Os canalhas do comércio! De mim, não faz assim, não seja tão injusta com o nosso amor, por favor. Eu sei que você tá sentindo medo, não se entrega porque tem receio. Às vezes chora escondida por aí, porque não vem me procurar, eu tô aqui. Eu tô bem, mas bem apaixonado em você, nem aí. Pra mim aqui do lado de bobeira, a gente tá sofrendo por besteira. E eu tô bem apaixonado em você, nem aí. DJ Sidney Ferreira, Pedrinho Virtual, Calado Mix, DJ Clayton. Eu gosto de mulher, eu gosto de luxar. O meu carro é rebaixado, as mina piram pra entrar. E elas me abraçam e beijam meu pescoço. E dizem que delícia, que pretinho cheiroso. E nessa eu vou vivendo essa vida mais ou menos. Aí eu tô causando, aí eu tô podendo. E vem beber uísque, vem ver com o rico vive. Vem andar de Ferrari e depois de Mustang. De cabana, Lacoste, Armani, a mulherada chega e só pega ele e tome. Ó, tome, ó, tome, tome, tome, ó, tome, tome, tome. Enche o copo de uísque, agora vira e tome. Ó, tome, tome, tome, ó, tome, tome, tome. E enche o copo de uísque, agora vira e tome. Canto do Primo Júnior do Comércio e diversas marcas. Galera GDC, é sucesso em todo o Pará! Tá tudo bem, eu não tô nem aí. Eu quero é me divertir. Olha, dinheiro foi feito pra gastar. Que espalhou pelo mundo, que se vive pra juntar. Eu gosto de mulher, eu gosto de luxar. O meu carro é rebaixado, as mina piram pra entrar. E elas me abraçam e beijam meu pescoço. E dizem que delícia, que pretinho cheiroso. E nessa eu vou vivendo essa vida mais ou menos. Aí eu tô causando, aí eu tô podendo. E vem beber uísque, vem ver com rico vive. Vem andar de Ferrari e depois de Mustang. Usador de cabana, Lacoste, Armani. A mulherada chega e só pega ele e tome. Ô, tome, ô, tome, tome, tome. Magnético Light, sistema Line Away, com uma pegada incomparável. Banda Charada, o segredo foi descoberto. Tão só e apaixonado, apaixonado por teu sol. E com apenas um cantinho, um pedacinho dessa luz, eu chegaria ao céu ou voltaria ao chão por seu amor. Eu quero um cantinho do seu coração. Seu coração, o cantinho do seu coração, só um cantinho do seu coração. Perdi minha cabeça querendo ter você aqui. Não sei se disse ou não disse ao meu coração, não sei viver assim. Meu bem, esqueça isso. Não negue o teu sorriso. Me dê seu amor. Eu quero. É Magnético Light. O sucesso continua. Agora, muito mais forte. Alô! Quero seu amor agora, não na saudade depois. Seu carinho pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Quero a sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe em alguma estação. Quero flores em vida, teu sorriso a me iluminar. As lágrimas de despedida não estarei por perto para enxugar. Eu quero viver a vida, quero flores em vida, colhidas no jardim do amor. No jardim do amor, yeah, do nosso amor. Wagner Guzmã, a nova sensação do Arrocha. Quero flores em vida, teu sorriso a me iluminar. As lágrimas de despedida não estarei por perto para enxugar. No jardim do amor, yeah. Eu quero viver a vida, quero. Magnético Light, a explosão do som de Ananindeua, sob o comando dos DJs Sidney Ferreira, Pedrinho e Calado Mix. DJ Clayton, Clayton. Dentro de mim, se mandei blindar meu corpo para não sofrer assim. Só agora percebi o porquê desta invasão. Um corpo a gente fecha, mas é mais um coração. Um coração apaixonado, um coração encarcerado, um coração que bate forte, bate pleno de amor, pra esconder esta saudade. Um coração apaixonado, um coração encarcerado, um coração que bate forte, bate pleno de amor, pois conter esta saudade. Cleoma Rodrigues e Banda Vitrine. Canto do Primo. Eduardo Cutaca, Pescados. Alô! A força dentro de mim, se mandei blindar meu corpo para não sofrer assim. Só agora percebi o porquê desta invasão. Um corpo a gente fecha, mas é mais um coração. Um coração apaixonado, um coração encarcerado, um coração que bate forte, bate pleno de amor, pra esconder esta saudade. Um coração apaixonado, um coração encarcerado, um coração que bate forte, bate pleno de amor, mas conter esta saudade. Asas, livres, só pra é magnético, magnético. Vou voar nas asas livres do seu coração. Vou te amar incondicionalmente até perder a razão. Vem me abraçar,

desejo que eu sinto é mais do que palavras. Caquito Saudade. Te amo. É Eduardo Cutaca. De repente um beijo, um silêncio, e nós amamos loucamente. Ovo a ovo, e a noite foi só magia. Será se você vai me esquecer? Será que também vai sentir a mesma vontade? Eu morro se eu não volto a te ver. De novo em teus braços e poder te dizer te amo. Desde o primeiro dia que te vi, e faz tempo que deixava, já te imaginava assim. Galera, eu sou o Luiz Eduardo Anaice do CCC. Eu também tô ligado no Magnético Light. Magnético Light. Eu liguei pra ela pedindo pra ficar. Só mais uma chance, agora vou mudar. Vou fazer o que você quiser, o que manda. Vou parar de boemia. Casa vou ficar, eu vou ficar ao seu lado, eu vou ficar, cortar minhas asas para nunca mais voar. Eu vou ficar ao seu lado, eu vou ficar, cortar minhas asas para nunca mais. Mas se não quiseres, vou ficando por aqui, tomando todas na mesa de um bar. Michel Brunai. Eu liguei pra ela pedindo pra ficar. Só mais uma chance, agora vou mudar. Vou fazer o que você quiser, o que manda. Vou parar de boemia, em casa vou ficar. Eu vou ficar ao seu lado, eu vou ficar, cortar minhas asas para nunca mais voar. Eu vou ficar ao seu lado, eu vou ficar, cortar minhas asas para nunca mais voar. Mas se não quiseres, vou ficando por aqui, tomando todas na mesa de um bar. Ao seu lado eu vou ficar, cortar minhas asas para nunca mais voar. Magnético Light, o som que bate forte. Banda Nova Geração, a original do Pará. Vez do coração, devi achar alguém, devia te esquecer, mas não dá, porque eu morro de saudade de você.

Magnetic Lights. Não viemos para competir. Viemos sim para fazer a festa. Sempre, sempre pra cima. Ela era minha amiga e se apaixonou. E por muitas madrugadas ouvia calada meus casos de amor. Trocávamos experiências e ela me falava do seu ex-amor. De repente o cupido cruel e traiçoeiro me apaixonou. Oh, oh. Começava uma história proibida de amor, pois essa amiga era mãe do meu ex-amor. E agora, o que é que eu vou fazer? Se já não tenho minha amiga pra me proteger. Pra me proteger. E agora pra cantar comigo, meu amigo Nildo Matos, da banda Vírus Musical. Demais! Valeu, David Reis, a rocha. Ela era minha amiga e se apaixonou. E por muitas madrugadas ouvia aquela meus casos de amor, oh, oh, oh. Trocávamos experiência e ela me falava do seu ex-amor. De repente o cupido cruel e traiçoeiro me apaixonou, oh, oh. Começava uma história. Diante do novo Magnetic Light, a explosão do som. Magnetic Light. Olha, já não sei mais o que faço pra te ter. Tudo que eu quero é tentar te convencer. Sinto que esse mundo cada vez é bem menor. Meu amor querendo e esperando por você. De você, nem és o cristal que não quero quebrar. Brilha noite, dia, madrugada, amanhecendo até o sol raiar. Conto os minutos, os segundos pra te ter. Cada dia mais eu quero te ver. Com esse teu jeito só me faz enlouquecer. Um gesto lindo, um jeito novo de viver. Vem, vem meu neném. Vem, vem, vem meu neném. Bianca Furtado, o balanço do momento. Já não sei mais o que faço pra te ter. Tudo que eu quero é tentar te convencer. Sinto que esse mundo cada vez é bem menor. Meu amor querendo e esperando por você. Vem, meu neném. Sinto muita falta de você. Vem. Obrigado, meu